a capa não define livro. Promove ilusão para atitudes baseadas em sentimentos temporários, não no definitivo. E essas drogas sociais sedutoras intima tanto que não te deixa ver que eu sou tão vítima quanto. Se amor for algo rompido, vai ser fácil ter o valor moral corrompido. E eu não tô assim, eu sou assim. Coração no mundo, pois o mundo no coração. Fundo do poço é igual fundo do coração. Se ser santo tá fora de moda, qual é a graça em não ter graça? Cada ser humano é um espelho. E aí, quem vai tirar a primeira pedra?